Muito obrigada pela sua ligação. Sua ligação é muito importante para nós. No momento, não podemos atendê-lo, por isso, tecle 1 se quiser falar com a gente. Tecle 2 se só quiser deixar um recado. Tecle 3 se quiser falar e deixar um recado. Tecle 4 se quiser falar, mas não quiser deixar recados. E, finalmente, tecle 5 se não quiser falar mais nem deixar mais um recado. Se ao final da mensagem você não conseguir executar nenhuma das opções propostas, deixe seu recado após o sinal. Nosso operador agradece a ligação.